Pessoal, aqui é o Gol, Golf Tango Tango, remota 2. Adiante. Solicito autorização dos motores baixa lenta, solicito. Golf Tango Tango, remota no 2 ao lado de um Airbus da TAM, do lado direito. O Airbus está ao seu lado direito, confirme. Positivo. Por quanto tempo é o teste? 15 minutos. Já coordenou com a equipe de solo? Positivo. Então, está autorizado, chame ao término do teste de motores. Em marcha lenta, não é isso? Positivo. Marcha lenta, chamaria ao término. Gente, na escuta, mantém minha escuta permanente. Solo, Salvador, o 35 já está pronto para o táxi com 132 a bordo, 2h40 alterna a Mateo. Tan 3520, gente, autorizado o táxi até o ponto de espera, transferência. Ativo, tem limitado o ponto de espera, 12295-3520. Salvador, TAN 3520, aproximação pode ser, 90 está pronto. TAN 3520, utilizando a linha Nicolás Sino 0, vento 100 graus, 59. Ativa a linha Nicolás Sino 0, 3520. TAN 3520, decolou 09, controle 119, decimal 35. 1935, TAN 3520. 3, informação Delta. Voo no 173, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, conforme rota do plano de voo. Após a colagem, pista no zero, curva direita. Autorizado para o aeroporto de Guarulhos, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após a colagem, pistão na zero, curva direita. Saída da EL. Transição Motiva. Da EL Leda após Motiva. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.95, transponda 5.4 no 2. Negativo, 1 no 7.3, autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360, derrota de voo conforme. Decola da pista por 0, saída da EL Leda Motiva. Curva direita, 1935, controle 5295, é a torre. O transponder 5412, copiou com o 1173. Cotejamento correto, apuse pronto para acionar. Acionar com o 1173. Paulo, é Gol, Golf, Tango, Tango, Malta 12. Golf, Golf, Tango, prossiga. Ao término do cheque de motores, muito grato, bom dia. Gente, bom dia. Solo Salvador, é o Tan Mike Yankee Serra. Tan Mike Yankee Serra, Solo Salvador. Mike Yankee Serra solicitando autorização de reboque da posição 13 remota do Pátio 1 para a posição 11 do Pátio 1. Posições? 13 remota do Pátio 1 para a posição 11 do pátio 1. Tan Mike e Sierra. Reboque da posição 1-3 remota para a posição 1-1, pátio 1. Autorizado, chame o término do reboque. Chamaremos, muitíssimo obrigado. 173, posso continuar em cancelamento no 04. Voo no 173, aguarde. Aguarde, voo no 173. Portão 04, autorizado, chame o próximo táxi. Autorizado, chame o próximo táxi, voo no 173. Salvador, agora 173, está com 176, morro 4 horas e 20, tira autonomia externa com 20 para o táxi. Altímetro no 0, no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto esperatório no noite, sinal 95, com voo. Sistema de via Índia e Alfa, ponto espera 185, 173, corrigindo POB 178. Gente, 178. Oi, Salvador, bom dia, voo 1173, pode autorizar o 104. Voo 1173, bom dia, autorizado a linha Nicolás, 10, vento 100 graus, 039. A linha Nicolás, 10, gol 1173. Solo Salvador, Altan, Mike, Yankee Serra, informa o tempo do reporte, posição 1-1 do Pátio 1. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Frequência livre, tenha um bom dia. Thank you. Bravo Alfa aqui, Quebec. Prossiga. Bom dia. Solicitando redução de giro de motores por 5 minutos em marcha lenta no Pátio 3, em acordo com a Aero. Tem gente, reparte alterna, não? Tem gente, tem que ser.